na esquina, vejo como o tempo se passou. A molecada crescendo, botando terror. Parado na esquina, lembro daqueles tempos. Eu e a rapaziada lá na base correndo. Naqueles tempos não tinha muita maldade. Eu e os manos brincávamos até tarde. Soltava pipo o dia inteiro no sol. Roubava cana e se mandava pro centro social. O tempo foi passando, a gente foi crescendo. E muito mano na viagem adormecendo, é. Com a chegada do haxixe, o crack, o pó. A violência aumentou e o que é pior. Neguinho que apertava minha mão não me chama mais de mano. Confia mais nas putas que nos próprios conterrâneos. É embaçado, é complicado ver os pretos desunidos se matando. É complicado. Calma aí, eu também sou sofredor. Espero o fim da guerra e o começo do amor pra quem lutou. E não perdeu as esperanças, guardo o resultado com confiança. Gosto do que faço e me fortalece. A ginga, a malaca, a estrutura nunca cede. Me fascina, enlouquece. Os tempos da metrô, cruzeiro, palágio, 15 detonou. Ó senhor, as lembranças até me arrepia. Comentário não falta, parado na esquina. O tempo é precioso pra quem gosta de aprender. A quebrada te ensina o necessário pra viver. Eu tô parado na esquina, mas ela não para. Movimento é dinheiro, a correria não para. Pessoas morrendo ou sendo enquadradas. No dia, na noite a correria não para. Eu tô parado na esquina, mas ela não para. Movimento é dinheiro, a correria não para. Pessoas morrendo ou sendo enquadradas. No dia, na noite a correria não para. A esquina é um lugar de aglomeração. De segunda a segunda tem bagulho do bom. Não vá na pilha de ninguém. Preste atenção, retratei várias pessoas esticadas no chão. Se deve ou não, fique ligado. Tem uns que são responsa, mas outros deixo atraso. Dispensa aquela mina que não quer saber de nada. O cara de fé, ela diz que só atrasa. Prefere os malucos que vivem alucinado. Respeito um a um, mas aí é embaçado. É complicado, tô parado sem trampo, mas não me engano. A vida do crime não me excita, mano. Nunca desandei, nem sei o que é um xadrez. Deus ilumine os parceiros que foram pro além. Aqueles que aqui estão, amém. Mostra aos moleques o jeito certo de amar. O caráter faz um homem em qualquer lugar. Não se iluda, a vida é curta, aproveite os bons momentos. O justo faz história dentro do gueto. O justo faz história dentro do gueto. Eu tô parado na esquina, mas ela não para. Movimento é dinheiro, a correria não para. Pessoas morrendo ou sendo enquadradas. No dia, na noite a correria não para. Eu tô parado na esquina, mas ela não para. Movimento é dinheiro, a correria não para. Pessoas morrendo ou sendo enquadradas. No dia, na noite a correria não para. Pressentimento rancoroso, adianto necessário. Muitos manos estacionam aqui, é lamentável. Infrator, foragido, homicida pedido. Aliado de miliano, mas compromete o recinto. Senhoras enrugadas do sol, do sofrimento. Vítimas do crime interno, do veneno. Tem sempre uns guerreiros sossegados por aqui. Negociando CD da Pane, pitanguinha dessa. Ali. Se não for das áreas, nem te mete, vai sobrar. Tem que ser muito arregado, é um convite aqui ficar. Esse é o lugar, noticiário critica. Tem faro de violência que não tem festas extrovertidas, nem festa rave, nem pico pra playboy. Só bico direcionado pra favela, é nóis. Sobrevivente e a sentença, falcatrua do governo. Sobrevivente a pilantragem, fantasma do desemprego. Eu tô parado na esquina, não vou deixar os irmãos de canto. Junto no B.O., tamo junto no adianto. Eu tô envolvido nesta fita, não vou deixar os irmãos de canto. Junto no B.O., tamo junto no adianto. Eu tô parado na esquina, mas ela não para. Movimento é dinheiro, a correria não para. Pessoas morrendo ou sendo enquadradas. No dia, na noite a correria não para. Eu tô parado na esquina, mas ela não para. Movimento é dinheiro, a correria não para. Pessoas morrendo ou sendo enquadradas. No dia, na noite a correria não para. Aham, aham, aham. Chegando sexta-feira é aquelas coisas, né, mano? Correria mil grau, não é não, guerreiro? Desse jeito mesmo aí. Aí o correria é fundamental, né, mano? Ganhar o dinheiro, pagar as contas aí, pá. Aí veio do governo aí ajudar os irmãos, montando umas creches. Aí o cara bota mais polícia na rua aí, tá ligado? Fazer os irmãos sofrerem de 3 a 4 anos, rancor, tá ligado? Mas é foda aí. E ver desse jeito aí é difícil, mano. O jeito é sobreviver mesmo, tá ligado? Ficar esperto, pá. Pode escorregar, senão tu vai cair, tá ligado? Se cair já era, mano.